falecida no portal da moraria. Sofreu a dor da amargura, perdeu o vício e a cor, e não voltou a aventura, a doçura, a ternura do amor do pastor. E hoje por Cruz da Maria e a da cruz por seu fadário arrasta na moraria a cruz da agonia, a cruz do Calvário. Quando ela canta ao passar à sua porta, não tarda o dia em que ela enfim já vencia. Mais uma música, ou melhor, mais uma carta que vou escrever ao meu amor. Fernanda Batista traz-nos Fado da Carta. Que eu não estou farta de sofrer o teu rancor. Depois de alares, rasga se queres, não me importa, porque eu estou calma e sinto alma quase morta. Rogo-te apenas que deixes a quanto mais eu te odeio, mais ainda eu te quero. Volta, meu querido, a este amor que tocaste, por outro amor que encontraste e que acabou de perder. Volta, meu querido, para eu te ver um instante. Deixar de sofrer, tanto suplico o favor de um beijo teu, que tudo eu me sacrifico para tu voltares a ser meu. Logo desejo, porque eu já vejo que antes queres viver. Mas quando um dia se acabar essa ilusão desse amor que te sorria, sobre uma falsa afeição enternecida, abrirei de novo os braços para te prender toda a vida na cadeia dos meus braços. Ouve, meu querido,

fecharemos com a voz de Amália. Nós vamos despedir e ela diz: não sei porque te foste embora. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Não sei porque te foste embora. Não sei que mal te fiz, que importa. Só sei que o dia corre e aquela hora. Não sei porque não vens bater-me à porta. Não sei se gostas de outra agora. Se eu estou ou não para ti já morta. Não sei, não sei, nem me interessa. Não sei se é de cabeça que não vê que eu te esqueci. Não sei, não sei o que é isto. Já não vou. Não resisto, não te quero e penso em ti. Deste meu corpo desfeito, nem quero teu amor sincero. Não quero mais encontrar-te, nem ouvir-te, nem falar-te, nem sentir o teu calor. Porque eu não quero que vejas. Não desejo.